se esvai. As forças se vão. O medo chega então. Fecho os olhos e corro em tua direção. Guia-me, guia-me, guia-me. Guia-me, guia-me, guia-me. Eu tento entender e tu me pedes para depender. Meu coração me diz que não, mas eu sei, enganoso ele é, enganoso ele é, yeah. Guia-me, guia-me, guia-me. Guia-me, guia-me, guia-me. Guia-me, guia-me, guia-me. Guia-me, guia-me, guia-me. Eu corro pros teus braços, me lanço em teu amor, me envolvo nos teus passos. Minha vida eu te dou. Eu corro pros teus braços, me lanço em teu amor, me envolvo nos teus passos. Minha vida eu te dou. Guia-me, guia-me, guia-me. Guia-me, guia-me, guia-me. Guia-me, guia-me, guia-me. Guia-me, guia-me, guia-me, yeah. Pra eu não me perder, guia-me, guia-me. Preciso de você, guia-me, guia-me. Pra eu não me perder, guia-me, guia-me. Preciso de você.